Bem-vindo, amigas e amigos. Estamos com o 24º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. E aí, pessoal, tudo bem? Nós do MPA estamos lançando a segunda edição do Natal Sem Veneno. Neste ano, a campanha traz o debate da solidariedade, da soberania e da saúde. E falando em saúde, vamos falar do alimento. Afinal, todos os dias estamos em contato com ele. A saúde começa pela boca e evitamos muitas doenças quando optamos por alimentos agroecológicos, valorizando a produção local e, o mais importante, conhecendo o caminho que este alimento percorre até chegar à nossa mesa. Nossas escolhas influenciam muitas coisas, mas principalmente fortalecem a opção de cada camponês em estar na terra, produzindo seu alimento e garantindo nossa soberania. Apoiem nossa campanha Natal Sem Veneno, adquirindo a cesta camponesa, compartilhando e divulgando. Hashtag Natal Sem Veneno. Visitem nossa página MPA Brasil e no Face MPA e do Raízes do Brasil RJ. Faça como o pessoal do Raízes do Brasil e compartilhe esta campanha. Eu, Guiche, estou participando na campanha Natal Sem Veneno porque a mim me gustam muito os produtos sem agrotóxicos. Não? Para mim era um grande choque de saber que em Brasil a gente consome os mais agrotóxicos no mundo. Estou participando dessa campanha porque eu acredito que a questão da solidariedade é um dos papéis principais para a gente ter uma alimentação saudável. Por isso que eu estou participando dessa campanha Natal Sem Veneno. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.